dizer, simplesmente sim, eu falo, eu sou realmente franco e não vou te embalar o som. Claro, aberto pra si, ouvindo o talo, se é verdadeiro, claro que eu sinto pelo faro e não paro. Tem que ter um coração, alma, mente sã, só desse jeito pra vencer no amanhã. Quem perdeu a fé hoje, aqui não tá junto. Quem falava que queria paz, hoje vive de tumulto. Inverteu sim, aqui a história se inverteu. Quem tava perdido no mundo, hoje aqui é que venceu. Olho grande, mente pequena, quase nunca se expande. Aqui a rima rara, legítima, tem valor de diamante. Mas tá bom desse jeito assim, um CD por ano. Casa lotada pra saúde, prosperidade pros meus mano fazendo som, correndo atrás. E mano vendendo CD, sou JL, eu fui primeiro. É desse jeito, pode escrever. Somos vagabundos, vagabundos. Fica ligeiro, nem conhece o teu cheiro. Na humilde, rapaz, na humilde é só guerreiro. Somos vagabundos, vagabundos. Fica ligeiro, nem conhece o teu cheiro. Na humilde, rapaz, na humilde é só guerreiro. Na humilde é considerado mais que nunca. E como sempre eu farejo, mesmo tanto na muvuca. Coisa boa, coisa feia, percebo fácil a longa distância. Mas me aguça o sentido pros que tá na ignorância. Não tolero e espero que reveja o conceito no caso. Vagabundo de respeito, merece no mínimo seu aplauso. Muito obrigado JL pela compreensão no assunto. Oeste, Sul, conexão, meu povo aí, tamo junto. Da esquina da fumaça até o Coab é uma cara. Vale a pena o esforço, por isso o som aqui não para. Não sou aqui, se tem respeito vai fluir. Vai ficar tri e a casa vai cair. Enquanto não cai, eu caramujo, me despeço. Deixa a mensagem positiva e a ideia de progresso. Energia na pertimão, lealdade no olho a olho. Salve os guerreiros verdadeiros, é na humilde meu apoio. Somos vagabundos, vagabundos. Fica ligeiro, reconhece.